Com royal flush, never royal blast. Na hora do rush, fique Jack, show. Tô tipo Johnny Cash, outro podcast. Sem Oscar, tipo Ed Murphy. Eu tô bem Jesse, guru base. Eu fiz o flow bem Scarface. 808, trap, killer. Aumenta o volume que bate. Boom bap, trap é headshot. Bloco de nota, bolo de nota. Palavra e caneta, saca tinta preta. Saca o preto, maca branca, vira vermelha. Bill Gates, dólar bill, mil fades. Quem viu, sem trades, no flex. Mad Max, partiu em Matrix. Sem fax, oh fuck. Call Neil, Morfeu atendeu e disse no news. Eu vim slow, no flow, pesou. Tio Phil, Will Smith, Mike Will. Made it in Smallville. É Kill Bill, não Max Steel. Pra pra, Zio Zio, Star Wars. Tipo, pra pra, ouviu. Verso que deixa tonto, tremendo. A perna bamba, cê entrou de slackline. Mas sai de corda bamba. A vida é tráfico, envolvida no tráfico. E o produto é ideia. Trago mais quilos que Pablo. Passa no hablo. Chato, chapo, el capo, chapo. Lim colorado, não contavam com minha astúcia e com o preço do mercado. A vida é tráfico, envolvida no tráfico. E o produto é ideia. Trago mais quilos que Pablo. Passa no hablo. Chato, chapo, el capo, chapo. Lim colorado, não contavam com minha astúcia e com o preço do mercado. Yeah. Eduardo do Mike. Eu tenho uma história pra contar. Mais ou menos assim. Aí. Eles falam, falam, eu pouco me lixo. Pois enxergo no espelho o reflexo de um lixo. Peço desculpa pra todos vocês que amo. E é por causa desse amor que por aqui tanto reclamo. E quanto mais peso eu perco, e eles comentam que é pesado, né? Só que pra mim o que eu penso tem sido bem mais pesado. Cortei o meu cabelo pra não cortar meu pescoço. Quando a neurose bate, só entende quem apanha. Voltei ter zelo com seus beijos no pescoço. Quando a neurose arde, cê me ajuda enquanto arranha. Hoje eu entendo a dona aranha que subiu pelas paredes. No fim da história, volto às profundezas. A chuva forte também tem me visitado. Quase sempre sem motivo, é só força da natureza. Sorrisos falsos escondem tanta amargura. Fraco, sem saco, descalço debaixo dessa armadura. Quem mata mais um pente cheio, a angústia. O problema da minha doença é que eu sou a minha própria cura. Eu tô cansado de viver e com preguiça de morrer. Deixando raps à mercê de quem não se importa com os packs e busca compreender. Eu tô cansado de viver e com preguiça de morrer. Deixando raps à mercê de quem não se importa com os packs e busca compreender.